Então, uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, e mais uma vez aqui temos a felicidade de estarmos reunidos e podermos compartilhar ideias, buscarmos juntos as reflexões que nos ajudam a compreender a vida, o sentido da nossa existência, principalmente porque nós temos nessa casa um amparo muito grande, assistência muito amorosa dos espíritos que nos ajudam muito e nos tem apoiado muito nessa nossa tarefa de evolução. Quando eu falo nossa, não é apenas por aquele recurso de educação que muitas pessoas usam. Também me coloco como parte desse processo de aprendiz, de aprendizado, daquele que vem colhendo da espiritualidade resultados positivos em sua vida. E nesta tarde vamos procurar as reflexões sobre o tema da família, com o título A Escola da Vida e a Importância da Família. A gente pensar nessa organização que é fundamental para a nossa evolução. Eu acho que ninguém tem dúvida da importância da família, né? Tem uma idade que a gente duvida se família realmente foi uma criação divina, porque a gente tende a se rebelar, não é? Contra a nossa família, a gente tende a pensar que a família não é lá aquilo tudo que a gente gostaria de conhecer, de experimentar, mas quando a gente cresce, amadurece, e principalmente quando a gente aprende com a espiritualidade o que significa a família, aí nós reconhecemos o valor que ela tem para a nossa evolução espiritual. É aí que a gente se dá conta que nós temos na família uma experiência extraordinária para a nossa evolução. E alguém poderia até pensar, mas e aquele que vive sozinho, né? De alguma forma ele vai ter uma família. Pode não ser a família naquele modelo clássico, naquele modelo tradicional, pai, mãe, ou esposa, filhos, mas ele vai ter a união com pessoas, e desse grupo, dessa interação de pessoas que ele conviva mais intimamente, ele vai tirar grandes aprendizagens, grandes oportunidades. Então, querendo ou não, sendo a família biológica ou um outro grupo que a gente elegeu, essa vivência naquele grupo mais íntimo de pessoas que nós convivemos mais intensamente, ela é fundamental para a nossa evolução. E é interessante que a nossa vida, ela é determinada por isso. Que a gente viva em grupos em que a gente vai estar ali convivendo mais intimamente com as pessoas. E que dali é que a gente vai tirar grandes aprendizagens. Salvo o caso daquelas pessoas que optaram por viver absolutamente sozinhas, sem contato com outros, o que é uma anomalia essa condição, a maioria das pessoas vão vivenciar situações, então, em grupos mais íntimos, em que eles vão vivenciar mais intensamente conflitos e situações também positivas, situações também gratificantes, e isso é determinante para a sua vida. Por isso que a gente pode dizer que a família é uma grande escola para nós, é uma grande instituição de aprendizagem, de experiência e de crescimento interior. Por isso que podemos dizer que ela é uma família, ou melhor, é uma escola. A família, então, ela tem uma contribuição muito grande para a nossa experiência durante a reencarnação. Aquilo que nós somos e aquilo que nós vamos nos tornar depende fundamentalmente das pessoas que nós convivemos desde a nossa infância. Esse estímulo que a gente recebe, essas informações, essa cultura familiar que a gente vai recebendo durante uma vida, ela é fundamental para que a gente evolua. E é por isso que muitas vezes o espírito é chamado a viver em meios que ele não tem afinidade. Às vezes a gente ouve pessoas dizerem assim: ah, mas eu não tenho afinidade nenhuma com a minha família. Eles gostam de coisas que eu não gosto, eles fazem coisas que eu não gosto, nem que eles estão errados, mas é porque eu não gosto. É muito comum às vezes as pessoas dizerem que não tem afinidade nenhuma com aquele grupo. Em muitos casos, o indivíduo é levado a viver num grupo que ele não tem afinidade é justamente para ele aprender coisas diferentes. É para ele ter um contato com experiências diferentes. Às vezes os filhos têm uma índole, uma moral um pouco diferente dos pais. Têm um comportamento, uma atitude perante a vida que às vezes choca até com aqueles valores familiares que os pais cultivam. E isso pode ser tanto no aspecto positivo como negativo. E aí caberia a gente refletir como é possível, né? Filhos de pais às vezes tão íntegros, tão honestos, tão dedicados, E nascem filhos com uma propensão a atitudes ilícitas, pessoas que agem desonestamente. Como isso é possível? Aí está a sabedoria divina. Eles nascem no meio em que eles são levados a ter outros exemplos para que eles possam aprender com esses outros exemplos. E aí nós podemos pegar outra situação de famílias que os filhos seguem aqueles princípios dos pais. E aí a gente perguntaria, há justiça nisso? Para algumas famílias parece que foi dado ali uma descendência cheia de problemas e para outra parece que tudo é facilitado. Mas veja, mesmo para essa família que parece que é tudo ali homogêneo, que é tudo igual, ainda ali existem conflitos muitas vezes que nem passam percebidos pelas outras pessoas. Por isso, quando a gente avaliar que a outra família, a família do vizinho, é mais feliz, a gente deve pensar, não, talvez eles escondam melhor os seus conflitos, talvez eles disfarcem melhor as suas arestas que não estão sendo bem amparadas ainda, estão sendo bem acertadas. Talvez são pessoas que ainda, ou que já, caminharam um pouco mais na evolução e conseguiram superar. Mas em qualquer família, e isso é importante a gente se conscientizar, em qualquer família nós vamos ter algo a nos acertarmos com aquelas pessoas. Em qualquer família nós temos algo a aprender com aquelas pessoas que nós estamos convivendo ali, nós temos que doar algo para eles e eles têm que doar algo para nós. Por isso que a gente não deve achar que a família dos outros é ideal. Geralmente na juventude é muito comum isso, na adolescência, na infância, os filhos tendem a considerar que os pais dos amigos são muito melhores que os seus próprios pais. E isso às vezes revela uma grande injustiça, porque aqueles pais podem ser bons porque são aqueles filhos. Se fosse você, filho daquele casal que você considera pais ideais, talvez você tivesse conflitos com eles. Talvez você tivesse dificuldades. O fato é que nós não podemos ficar avaliando se numa situação eu me sairia melhor ou não, se eu estivesse naquela outra família eu seria feliz ou não. O fato é que nós nos encontramos numa família para nos tornarmos felizes com eles, para acertarmos com aquelas pessoas. Porque é ali que a sabedoria divina nos conduziu na presente existência. Tem pessoas que às vezes pensam, né, que deixando a sua família de origem, abandonando-a, se livrando dela, se desligando dela, ela vai começar uma vida de felicidades. Muitos jovens até pretendem, né, casar-se rápido, hoje em dia já nem mais precisam casar, já viverem em comum rapidamente, para tentar se desligar rapidamente da família. E aí o que a pessoa percebe? Ela encontra conflitos nessa família que ela formou. Isso porque, muitas vezes, os conflitos que nós temos com a família não surgem da família, surgem de nós. Surgem das características que nós temos, das imperfeições que nós trazemos. Por isso que antes da gente pensar, vamos deixar para trás aquela família que não foi tão ideal, que não foi tão bacana, que não era aquilo que eu queria, e vou criar a minha família. Talvez nós tenhamos ali grandes decepções nesse início. É lógico que sempre tem exceções. É lógico que tem aqueles quadros realmente em que o indivíduo reencarna com uma prova muito difícil, de ter pais muito difíceis. Isso existe também. Pais que não atingiram ali, não cumpriram o seu dever como pais autênticos, pais verdadeiros, porque são ainda indivíduos muito egoístas. Mas nós temos que ter, para com estes, uma compaixão muito grande. Se nós tivemos pais que não foram tão bons quanto nós, hoje somos capazes de entender como deve ser um pai, como deve ser uma mãe, nós devemos sinceramente perdoá-los. E se pudermos nos aproximar deles, perdoá-los realmente e dedicar o melhor do nosso amor de filho para eles, isso é uma grande oportunidade de elevação espiritual. Por isso que se nós não fomos bem tratados como filhos, temos que perdoá-los realmente, temos que exercer aquela caridade filial para com eles. Assisti-los, ampará-los, auxiliá-los. Se eles já partiram, a gente apagar aquelas mágoas, aquelas lembranças difíceis, orar por eles, para que eles tenham paz aonde eles se encontrarem. Por quê? Ninguém é trazido à vivência de outras pessoas mais difíceis por descuido da obra divina. Ninguém é trazido assim. Nós, quando somos levados a termos pais difíceis na nossa formação, é porque é uma experiência que está ali para formar a nossa condição ali espiritual, para nos dar condição de elevação espiritual. É muitas vezes ali para a gente já logo cedo exercitar a caridade, a compaixão, o perdão. Só que a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas tendem a considerar com mágoa, com ressentimento, essa vivência que foi infeliz. E elas nunca são felizes ao longo da sua vida. Existem indivíduos que chegaram à idade avançada, com 80, 90 anos, ainda se recordam com mágoas do que a sua mãe fez na infância, do que o seu pai fez, ainda se recordam com ressentimento. E são pessoas que às vezes se amarguraram tão profundamente e elas não viveram plenamente a sua vida. Não experimentaram muitas vezes no seu ambiente familiar uma vivência harmoniosa, porque não foram capazes de perdoar os seus pais. Não foram capazes de aceitar a realidade de ter tido pais difíceis. E é aquela pessoa que muitas vezes não consegue oferecer o máximo do seu sentimento. Até alguém que tinha a intenção de ser diferente com os filhos, de cuidar melhor deles, de ser mais atencioso, de ser mais compreensivo, mas não conseguem porque carregam amargura e ressentimento. Ressentimento na nossa vida é um grande obstáculo para a evolução. Mágoa com as pessoas é uma coisa que nos atrapalha profundamente. Ninguém consegue ser feliz carregando mágoas e ressentimentos. Isso não quer dizer que a gente vai dizer que as pessoas agiram certo quando estavam erradas. Não é isso. É a gente entregar para Deus realmente que aquilo que as pessoas fizeram para nós foi o desequilíbrio que elas cometeram, como nós cometemos os nossos. E que elas um dia responderão por aquilo, mas que nem por isso seremos nós que iremos puni-las. Daí vem ser de grande mérito para qualquer um perdoar os seus pais, voltar até eles e buscar ter uma vivência pacífica com eles, se reconciliar com eles, nem que seja mentalmente, se eles já partiram, se eles já estão na vida espiritual. Nem que seja, gente, criar essa trégua dentro da gente e nos libertar. Pode observar, as pessoas que realizam essa tarefa, elas têm resultados muito melhores na sua existência, vão se tornar muito mais felizes, vão conseguir viver mais pacificamente com o outro. Então nós temos que exercitar esse perdão, temos que buscar entender que essa experiência da vida, ela foi necessária para nós como espírito. Às vezes a gente tende a pensar muito aqui na vida terrena, mesmo sabendo da realidade espiritual, a gente pensa muito só no agora. E a gente não relaciona a nossa vida atual com as vidas passadas. Isso vem acontecendo até com pessoas que aceitam facilmente a reencarnação, que compreendem a lei de causa e efeito, mas quando ela passa a analisar a própria vida, ela esquece que nós passamos por situações que tem relação com aquilo que nós fomos no passado, que é exatamente o reflexo daquilo que nós fomos. Esses pais ingratos, muitas vezes, foram os pais que nós, em outras vidas, agimos como filhos ingratos. São os pais que nós não amparamos, são os pais que foram nossos filhos também e não os conduzimos ao caminho do bem. E hoje, ao recebê-los, nós temos também uma tarefa com eles. Por isso que vem a necessidade do perdão. Se ocorre o contrário com a gente, são os nossos filhos que nos dão ingratidão, nós temos que considerar que é uma oportunidade que nós temos de reconduzir ao bem espíritos que um dia nós desviamos, espíritos que um dia foram os nossos comparsas, espíritos que um dia nós viciamos no erro. É que nós não podemos ter acesso aos nossos desequilíbrios do passado. Nós não podemos recordar os erros cometidos, porque nós não conseguiríamos lidar com eles facilmente. Nós não conseguiríamos, por causa do remorso, por causa das mágoas que poderiam aflorar, por causa das situações difíceis que nós teríamos dificuldade, então, de administrar. Se nós não conseguimos trabalhar com a lembrança nem dos erros que nós cometemos nessa vida, se tem situações que as pessoas às vezes preferem nem lembrar que elas erraram daquela forma, imagine você acessando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 encarnações passadas. Nós teremos uma dificuldade muito grande. Mas podemos confiar de que alguém que é difícil, que é trazido para o nosso convívio, é alguém que nós, em algum momento, contribuímos para que aquela pessoa estivesse daquela forma. E, na maioria das vezes, são situações que nós mesmos pedimos para que elas acontecessem. São aquelas situações que nós pedimos a Deus que nos reaproximássemos daquelas pessoas que um dia prejudicamos, para agora tentar fazer algo diferente para elas. E aí, então, vem a grande contribuição que tem o conhecimento que nós temos sobre a reencarnação. Compreender que ninguém é trazido à nossa vida mais próxima sem vínculos com o passado. Todos nós estamos num processo de reencontros, de reelaborar nesses reencontros os relacionamentos que nós temos. E daí, então, a grande importância para nós de encarar a família como uma grande oportunidade de evolução espiritual. É a grande oportunidade que nós temos hoje de crescimento. Tem pessoas que gostariam, muitas vezes, de estar se dedicando a grandes obras de beneficência, produzindo coisas extraordinárias. Porque às vezes a gente vê o relato da vida de pessoas como Madre Teresa, como Chico, como outros que se destacaram em obras de muito amor, de muita dedicação ao próximo. E a gente pensa, puxa, aquela é uma vida que vale a pena. Aquela é uma vida que vale a pena ser vivida. Só que nós não estamos em condições ainda de ter essa vida, porque aquela é a vida de espíritos que já caminharam muito, que já venceram muitos obstáculos. Mas tenho certeza, nós estamos hoje totalmente equipados, nós estamos hoje totalmente preparados para sairmos vitoriosos na presente existência. Todos nós viemos em condições de superar as provas que nós temos. Aquele filho difícil que está lá em casa, aquele esposo mais difícil, a nossa esposa difícil, tenho certeza, nós temos as condições de transformá-los em grandes amores da nossa vida. Nós temos esse potencial. Sabe por quê? Se nós não pudéssemos fazer nada em relação a essas pessoas, transformá-las em grandes amores nossos, nós não encarnaríamos junto com elas. Então, nós temos que oferecer para eles ainda o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa dedicação, o nosso carinho, a nossa cooperação. E aqui entra um dos grandes impedimentos que levam as pessoas a não se entenderem muito bem na família. É quando falta esse espírito de cooperação, de ajudar o outro, de participar da vida do outro, de auxiliá-lo, de incentivá-lo. É aquilo que nós vamos falar logo mais, e é aí que nós perdemos a grande oportunidade da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. Quer se tornar um espírito grandioso e iluminado? Dedique-se a tornar a sua relação com seus familiares cada vez melhor, compreendendo-os, auxiliando-os, ajudando-os, promovendo o crescimento deles, mesmo em meio a incompreensões, porque é aí que vem o grande mérito, é aí que vem a grande... grande impulso na nossa evolução. É quando a gente faz as coisas sem receber nada em troca. É quando a gente está recebendo e ajudando o outro a crescer, e nós estamos nesse processo por amor, por dedicação, por carinho, sem esperar nada em troca. É aí que nós conseguimos nos libertar da prova e passamos a ser aqueles que auxiliam apenas, não mais aquele que passa por expiação. Por isso que quando a gente pensa nas pessoas que são mais difíceis no nosso relacionamento, nós temos que revesti-las mentalmente com muito carinho, com muito amor, com muito desejo de que entremos em paz, em sintonia com aquela pessoa, e não com aqueles pensamentos, aqueles diálogos mentais que a gente estabelece com essas pessoas, de acusá-las, de recriminá-las, porque às vezes a gente não tem coragem de chegar e afrontar a pessoa claramente, de maneira direta. Mas nós ficamos mentalmente degladiando com aquela pessoa. Nós já aprendemos, pensamento é força. Pensamento é uma coisa que se extrapola da nossa cabeça e encontra as outras pessoas. Então, se você quer estar em paz com o outro, cria pensamentos harmoniosos em relação a ele. De paz, de harmonia, e não esses diálogos mentais de ficar ali acusando, de ficar reclamando, de ficar indignado com tudo que o outro faz. Cria uma atitude interna de aceitação, de compreensão, de acolhimento, de tentar estabelecer um diálogo amistoso e nunca de acusação. e observe que há mudanças em nós. Quando nós iniciamos esse processo de transformação em nós, nós conseguimos muitas vezes estabelecer a harmonia com o outro. E essa harmonia não quer nem dizer que o outro vai passar a nos entender. Não quer dizer que o outro vai guardar suas armas, que o outro vai parar de nos atacar. Mas é que nós interiormente estaremos bem e teremos a força para resistir às situações que ele possa nos criar. Nós não vamos entrar no nível espiritual que aquele indivíduo está. E aí nós vamos proteger a nossa paz interior. Porque é isso que é o mais importante. É a gente aprender o amor pelo outro, é a gente aprender a aceitá-lo e viver em paz, independente do outro estar perturbado ou não. Porque nós, às vezes, permitimos demais que as pessoas, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, tirem a nossa paz interior, nos desestabilizem. Porque nós não aceitamos as pessoas como elas são. Nós não achamos que elas têm o direito de serem como são. Porque nós queremos que elas sejam recíprocas, que elas nos devolvam aquilo que nós estamos oferecendo. E é só quando a gente para com essas expectativas em relação às outras pessoas, é que nós já não nos decepcionamos mais com elas, e elas deixam de ter acesso à nossa vida interior. E a gente passa a ter paz interior. Porque eu amo um indivíduo sem precisar ser amado por ele. Eu o aceito sem precisar receber dele a aceitação. Tem gente que fala que isso é muito difícil, tem gente que fala que isso é impossível na experiência humana, mas nós estamos aqui encarnados para aprender isso. Nós estamos aqui encarnados para aprender essa outra forma de amor, que é o amor sem compensação. Se nós treinarmos no nosso ambiente familiar, nós estaremos a caminho da realização desses seres que se destacaram na história da humanidade como pessoas que demonstraram grande amor. Pessoas que demonstraram grande dedicação à humanidade e que por isso mesmo elas evoluíram, elas se libertaram do apego à matéria. E são espíritos que estão hoje gozando de uma paz, de uma harmonia interior, de uma felicidade que nós nem conhecemos ainda. Nós nem temos ideia de como é esse estágio. Mas que sabemos real porque a espiritualidade nos informa, nos avisa, nos tem dito essas coisas. Então é aí que nós temos que buscar a nossa realização na família como uma grande oportunidade de evolução. Deixemos de lado aquelas ideias que nós temos de querermos impor os nossos pontos de vista, de querer controlar as pessoas, de querer determinar como vai ser a vida das pessoas. Muitos pais sofrem profundamente porque eles querem determinar a vida dos seus filhos quando os seus filhos já não estão mais em condição de serem independentes desses pais. Querem controlar a vida dos filhos, de filhos adultos, de filhos que já ganharam autonomia perante a vida, e sofrem com isso. Esse é um sofrimento desnecessário, que não traz mérito para ninguém. A gente sofrer porque está impossibilitado de controlar a vida do outro, de determinar o destino do outro. A gente tem que aceitar as pessoas quando elas se tornam autônomas naquilo que elas vão decidir, naquilo que elas vão escolher. É difícil, porque às vezes a gente vê as pessoas caminhando em direções que nós não gostaríamos. Nós vamos apoiar, vamos orientar, vamos ajudar, mas nós ainda assim teremos que muitas vezes respeitar a escolha desses filhos, respeitar aquilo que eles decidiram para as suas vidas. Isso é diferente quando eles ainda podem ser orientados por nós. Aí nós temos o dever, não é nem o direito, nós temos o dever de alertar, às vezes de proibir, às vezes de impedir. Nós temos esse direito, mas vai chegar uma hora que nós já não teremos mais influência sobre eles. Apenas pelo nosso amor, pelo nosso carinho, que nós vamos poder ajudá-los. E aí nos caberá o quê? Estar ali para ampará-los quando eles precisarem. Mas não permitir que as pessoas que se tornaram responsáveis perante a vida também nos perturbem tanto a nossa paz. Nós precisamos aprender uma forma de amor em que nós vamos aceitar que o outro busque a sua vida, busque a sua realização, sem achar que isso significa um abandono de nós. Que isso significa que eles já não nos amam mais, que eles já não nos querem mais. É reconhecer o direito que eles têm de realizar a sua própria vida. E que nós temos a nossa que prossegue, que continua e que ainda os amamos, ainda os amparamos. Então, esses aspectos é que vão nos ajudando a aproveitar essa experiência da família que nos dá as condições para a evolução espiritual. E Vamos fazer então uma comparação entre a escola e a família, vendo o quanto cada uma dessas instituições tem de correlação entre si. Então, a família é um ambiente onde nós vamos assimilar muitas qualidades e é onde nós vamos ser confrontados pela experiência. Muito do que nós nos tornamos na presente encarnação é decorrência daquelas experiências que nós tivemos com a família. Por isso que os pais devem ter uma atenção redobrada naquilo que eles estão fazendo junto aos filhos. Porque os filhos estarão crescendo, recebendo contínuos estímulos por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós falamos. Eles vão recebendo estímulos também daquilo que nós expressamos em termos de sentimentos. O espírito, quando ele reencarna, digamos assim, com toda aquela inocência, com toda aquela aparência de fragilidade. Por quê? Ele é como uma dessas mídias que nós temos que podemos gravar coisas nelas, um CD, um pendrive hoje em dia. Ele recebe possibilidade de padrões de conduta, de comportamento. Porque muitas vezes o que nós vamos fazer pelo nosso exemplo e pela nossa palavra será despertar potenciais que eles trazem. Então são as qualidades positivas que todo ser pode desenvolver. Ou nós vamos reforçar os defeitos que eles carregam. E é aí que nós vamos para esse espírito que está em crescimento, validando muitas atitudes. Observem, uma criança que tem a propensão a ser violenta, com o estímulo de adultos que vão agir e vão falar em termos de violência, ela vai acentuar isso ainda mais. Essa criança, recebendo estímulos de paz, de harmonia, de não violência, ela vai chegar num conflito. O conflito qual é? É o ímpeto que ela tem para a violência e um padrão de conduta que ela observou, que ela assimilou dos pais. Quando isso é feito de forma amorosa, isso gera um conflito em que o indivíduo ele é propenso a fazer uma escolha. Ele vai fazer qual escolha? Aquela das pessoas que o amaram, das pessoas que o cuidaram, a escolha que eles faziam. Então, os pais que buscam soluções, não pela violência, mas soluções pelo diálogo nos momentos de conflito, eles tendem a ter ali para os seus filhos essa influência. Quando essas crianças se tornarem adultos e tiverem a propensão a resolver algo pela violência, ele pode ainda ter o ímpeto, porque é a imperfeição que ele carrega. Mas ele vai, por um mecanismo que não é nem consciente, ele vai confrontar aquele padrão que ele aprendeu com os pais com aquilo que ele carrega. E ele vai aprender a dominar esse ímpeto de violência. Então esse é o grande papel que a família tem, é de trazer novos padrões para os espíritos que estão ali encarnados. É de trazer um novo modelo de ação. E aí alguém pode dizer assim, ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou imperfeito mesmo, eu sou um espírito difícil, eu não consigo. Veja, com boa vontade nós podemos tudo. Com dedicação, com esforço e sobretudo com a boa intenção de servirmos para os nossos filhos de bons exemplos, nós temos como mudar isso em nós e sermos bons exemplos para eles. E às vezes os nossos filhos nos flagram em erros. Puxa pai, você falou que isso é errado e você fez isso. Aí vem um grande exemplo que nós vamos dar para eles. É filho, realmente eu errei. Eu não fiz aquilo que eu te ensinei porque eu falhei. Mas aquilo que eu te falei é o certo. E aí nós estamos dando a eles um exemplo fundamental na vida, que é a pessoa ser autêntica, ser honesta, ser humilde. Porque é aí que está a chave para a gente poder produzir alguma mudança. É quando a gente é capaz de reconhecer os nossos erros. Se a gente cria filhos hipócritas que nunca assumem seus erros, filhos que estão sempre justificando seus erros com desculpas, como nós fazemos muitas vezes, eles nunca vão ter muita chance de mudar nada. Agora, se nós mostramos que o ser humano pode sim errar e pode consertar o seu erro, nós estamos dando a eles o padrão ideal de que é alguém que, quando se defronta em erro, é capaz de fazer autocrítica e reconhecer que está errado e reafirmar a sua possibilidade de acerto. Então, nós temos que afirmar para eles o que é certo, mesmo que a gente não consiga fazer ainda. E se eles nos identificam ainda falhos, é reconhecer com humildade. E eles aprendem muito nessa experiência, isso vai ser muito valioso para a sua vida, para a sua evolução. E a família, ela vai possibilitar inúmeras situações que vão interferir nos nossos sentimentos e valores. Quando uma pessoa que nos ama nos diz que uma atitude não está adequada, não está correta, aquilo tem um peso muito grande para nós. Porque pelo amor, nós passamos a querer corresponder àquilo que a pessoa nos ensinou. E nós nos sentimos ali, muitas vezes, propensos a agir no bem pelo exemplo de pessoas amorosas. Isso mostra o quanto o sentimento ele é capaz de favorecer o espírito na sua evolução. O quanto ele, sentindo-se amado, sentindo-se cuidado, sentindo-se alguém que é importante para o outro, e esse outro, ele tem valores, ele transmite esses valores, isso interfere profundamente. Às vezes os pais acham que já cumpriram tudo com os seus filhos. E às vezes o que basta para eles é só uma palavra e isso retoma toda a lembrança do que eles aprenderam quando crianças. E isso é decisivo, às vezes, nas escolhas que esses filhos vão fazer, mesmo depois de adultos. Por isso que a vivência entre os pais e os filhos deve ser baseada muito no fortalecimento dos vínculos entre os dois, no companheirismo, no afeto, no carinho, na atenção. Filhos de pais atenciosos, eles respondem de maneira mais positiva às situações da vida em que eles precisam agir de melhor forma, de maneira mais equilibrada. Enquanto filhos que foram tratados assim de maneira mais distante, mais fria, apenas com determinações, com ordens, o que eles mais querem é se libertar daquela imagem paterna. Por isso que os nossos filhos, nós precisamos aprender a amar e dosar muito bem o carinho, o amor e a orientação, as regras que devem ser muito bem estabelecidas, que devem ser muito bem determinadas dentro de casa e explicadas. Muitos jovens e muitas crianças hoje não têm parâmetro do que é certo e o que é errado, porque os pais não falam isso, não explicam o que é isso. E muitos, às vezes, até nem têm parâmetro, porque também não receberam. Mas todos nós que já temos experiência, que já vivemos, nós sabemos hoje o que é necessário para uma pessoa, e nós que buscamos conhecimento espiritual, mais ainda, nós já sabemos qual é o padrão. Então nós precisamos falar para os nossos filhos o que é correto. Precisamos explicar. E ninguém se sinta tão humilde a ponto de não ter o que ensinar para os seus filhos. Todos possuem da sua experiência muito a ensinar. E não tenham vergonha de dizer o que é o certo e o errado. Não tenham vergonha de ensinar aqueles valores que nós aprendemos desde pequenos. Hoje, muitas crianças e muitos jovens demonstram muito conhecimento das questões da atualidade, sabem dominar um computador, os meios eletrônicos, aprendem muito fácil e os pais acham que os filhos são seres superiores a eles. Isso é uma enganação pura. Hoje, alguém saber usar um computador não é algo muito difícil, não. Nós, mais velhos, às vezes não aprendemos a usar bem a tecnologia porque nós criamos bloqueios que nos impedem. Mas temos que lembrar também que ela é feita para ser facilmente acessada, ser facilmente manipulada. Então, um jovem que demonstra esse conhecimento, ele não está acima de nós. Ele ainda precisa das nossas referências de vida, dos nossos valores. Por mais inteligentes que os nossos filhos possam parecer, tenho certeza que nós temos uma tarefa educativa com eles. E um dia eles serão capazes de reconhecer que pais tão simples, às vezes analfabetos, tinham um grande cabedal de saberes. Sabia de muitas coisas da vida. Então nós não podemos nos retrair nessa tarefa. Só que naturalmente, ensinar sempre com amor, com a boa vontade, com o desejo sincero de que aquele espírito progrida. Hoje, nos nossos dias, muitos pais estão lidando com os seus filhos de que forma? Baseados na má vontade. Porque estão tão cansados, exigidos, exauridos, consumidos pelo trabalho, pelo transporte, pela sociedade, por tudo. E eles não têm disposição para educar. Não têm disposição para acompanhar os seus filhos. E aí esquece o que é o mais importante na vida de alguém que é pai, que é mãe, de alguém que orienta uma criança, um jovem. É ter disposição para eles. Independente dos problemas que nós tivermos, nós temos que isolar a nossa, os nossos problemas, estarmos ali para eles dispostos, disponíveis. Estar ali realmente, integralmente na família. Muitos vivem nesse conflito hoje porque não tem tempo de estar com os seus filhos. Não pode abrir mão do trabalho, que é muito longe, que consome muitas horas do dia, do transporte que dificulta, mas naquele momento que você estiver junto, ofereça o melhor para o seu filho. Trate-o com paciência, trate-o com amor, faça a sua parte como educador, como pai, como aquele que orienta aquele espírito. Porque é aí que vai ser decisivo para ele. É a lembrança. Puxa, minha mãe chegava tão cansada e ainda assim ela era afetuosa. Depois ela me contava todos os problemas que ela teve no dia, mas ela me tratava amorosamente. Meu pai trabalhava tanto, era tão distante, mas quando estava com a gente, sempre de boa vontade. Isso é um exemplo positivo que ele lembra no futuro. Não vai ser aquele exemplo negativo. Meu pai chegava em casa cansado, quebrava tudo, brigava com todo mundo. A minha mãe fazia tudo com má vontade. Esse exemplo amargura esse espírito. O primeiro não. O primeiro ajuda ele a pensar. Tem um custo isso. É realmente difícil. Realmente exige de nós, porque nós estamos numa fase decisiva na evolução humana. Mas, pelos nossos filhos, vale a pena esse sacrifício. Vale a pena a gente fazer o melhor. E hoje a gente vê que a família ela mudou tanto que outras pessoas estão sendo chamadas a exercer também esse papel junto aos mais novos. São avós, tios, que são muitas vezes convocados a participarem da educação da criança. E a gente não pode achar que isso não é problema nosso. Se nós somos avós e tios hoje que temos que estar presente na vida dessas pessoas, vamos fazer o melhor. Vamos dedicar o amor, o carinho a eles, ajudando os nossos filhos, os nossos familiares a conseguirem vencer as suas provas. Cada vez mais hoje a família, ela precisa que todo mundo ajude todo mundo, que todo mundo se apoie todo mundo. Nenhum irmão que começa a caminhar por si só, começa a se dar bem, pode esquecer os seus irmãos menores ou seus irmãos que estão em dificuldades. Nós temos que ajudar o lar dos nossos familiares para que eles também se realizem, para que eles também obtenham o máximo da sua experiência. Quando nós estamos numa situação confortável, bem pacífica no nosso lar, e a gente vê que está tudo bem, é o momento que nós temos que nos dedicar, então, além desse lar. É o momento que nós temos que buscar auxiliar. É lógico que tudo tem um limite do que é o conveniente, do que é o correto, e aí cada um é capaz de determinar até onde pode auxiliar o outro e até onde deve auxiliar. Mas que ninguém viva uma vida egoísta, ignorando a sua família, menosprezando os seus. Porque nós, quando somos muito egoístas no nosso núcleo familiar e pensamos apenas em nós, nós estamos limitados ali. Quando a gente começa a expandir esse amor, esse carinho aos demais, nós estamos em processo de progresso, de evolução. E os vínculos afetivos que nós vamos criando na família, eles são fundamentais na nossa experiência. As referências que nós temos do nosso pai, da nossa mãe, de irmãos mais velhos, de avós, eles reforçam em nós as atitudes positivas. Hoje mesmo, eu vinha conversando com a minha mãe para cá, ela contou uma das histórias do meu avô. E aquilo reforça uma ideia que eu já tinha. Isso reforça um valor que eu já carregava. E às vezes a gente esquece de contar para os nossos familiares, contar para os nossos filhos, as histórias de heroísmo que a nossa família teve. De pessoas que foram íntegras, que foram honestas, de pessoas que venceram na vida sem nenhum subterfúgio de ilícito, que não buscaram nenhuma situação irregular na vida, de pessoas que demonstraram aquela sabedoria, aquela tranquilidade, aquela paz de espírito, porque foram íntegras a vida inteira. Não podemos menosprezar esse valor. Precisamos falar dessas histórias, de comunicar, de transmitir isso. Isso tem um reflexo muito grande na vida das pessoas. Nós precisamos nos reconhecer como partes de grupos, de pessoas que têm valores, que têm princípios, de pessoas que venceram independente de qualquer situação irregular, de pessoas que se mantiveram íntegras, apesar dos problemas, apesar das dificuldades da vida. Isso cria um estado interior positivo para todos nós. E vamos avançando então nas nossas observações. Nós estamos com o tempo adiantado, eu vou pular uma parte aqui. Nós temos então que reconhecer que, embora uma família possa nos oferecer também dificuldades, e essas dificuldades vão ser desafios para nós, para que a gente supere, para que a gente transponha, mas vamos valorizar também as situações boas, as vivências harmoniosas que nós temos na família. Muitas vezes a gente só lembra dos momentos difíceis. Vem à memória um pai e uma mãe, a gente só lembra o aspecto negativo deles. A gente não lembra todos os centenas e milhares de dias que eles trabalharam para garantir a nossa sobrevivência. A gente não lembra daquilo de bom que eles fizeram para nós. E nós só lembramos de uma situação ou de algumas em que eles foram, às vezes, pessoas ali que falharam na forma de agir, na forma de se relacionar. E a gente esquece todos os outros dias bons. Por isso que quando a gente estiver na iminência de uma discussão com alguém no lar, não vamos pensar só naquilo que a pessoa falhou. Às vezes, a esposa não correspondeu àquilo que o marido esperava ao preparar uma refeição, ao cuidar de uma roupa da casa. Às vezes, o marido não correspondeu àquilo que a esposa esperava porque ele não consertou alguma coisa. Mas vamos lembrar todas as coisas boas que cada um já fez ao longo disso. Às vezes, os pais são muito severos ao repreender os seus filhos, classifica-os como seres ali muito imperfeitos, que só erram, e esquecem tudo de bom que esses filhos já fizeram. E os filhos também fazem isso com os pais. Então, quando nós vamos julgar alguém, vamos avaliar alguém na sua conduta, no relacionamento familiar, vamos lembrar só as coisas difíceis que eles carregam. Vamos lembrar as coisas boas. Vamos lembrar as vivências boas que nós temos com eles. É muito difícil uma família não ter situações positivas dessa vivência. Às vezes, essas situações elas não foram mais numerosas porque faltou um pouco mais de empenho das pessoas ali. Então, vamos reconhecer que nós temos tudo de positivo também que podemos encontrar. E tenho certeza que o empenho e a dedicação que nós tivermos nessa busca do equilíbrio e na harmonia nas nossas relações vai representar para nós uma vitória espiritual. Mesmo que a gente não colha isso de imediato na vida, mesmo que a gente não venha rapidamente, nenhuma das nossas dedicações, dos nossos esforços, nada do que nós fizemos de bom fica perdido na obra divina. Aquele ser que um dia nós ajudamos, que um dia orientamos, que um dia encaminhamos, ele vai colher aquilo que nós semeamos nele. Quantos espíritos são tratados nas sessões mediúnicas? Espíritos profundamente perturbados, espíritos violentos, espíritos agressivos, maldosos, quando o doutrinador se remete à lembrança da mãe daquele ser numa encarnação anterior, aquele espírito ele se pacifica, ele desmorona em todo aquele seu estado perturbador que ele se encontra. Porque ele vai lembrar de quem? Daquela figura que deu afeto, que deu amor, que deu carinho. E isso muda completamente ele. Isso é a prova de que o amor é um poder transformador na vida do indivíduo. Que aquilo que a gente faz com boa vontade, com carinho pelo outro, tem resultados mesmo que passe séculos. Então, nada do que nós fizermos em favor dos que nós amamos fica perdido. Em algum momento aquilo dá resultado, em algum momento aquele ser desperta e ele passa a considerar tudo aquilo que foi feito. E que Jesus nos abençoe, nos auxilie, que possamos ter uma excelente semana e que tenhamos essa força toda para a gente conseguir realizar o melhor pela nossa família e que a gente possa ser esse diferencial dentro do nosso lar. Muito obrigado a todos.